Nós fizemos esse documento, e por esse documento a gente coloca as condições de casa, né, a condição dos pacientes, dos usuários, familiares, e fazemos uma proposta. Não, eu estou chegando. Ah, tá chegando. Vamos esperar ele chegar.